primeiro nível de cura que Deus quer trazer a cada um dos seus filhos, a cada um dos que temem o nome dele. E temer não é ter medo. Essa é uma expressão desconhecida para muitos. Temer é reverenciar acima de qualquer coisa. E se for preciso, pode chamar de ter medo também. É reverenciar, é ter Deus em tanto crédito, em tanta consideração, que eu tenho medo de fazer alguma coisa errada. Aqueles que temem ao Senhor, os filhos maduros, que estão aprendendo, estão crescendo, estão sendo cheios de sabedoria, descansam. O espírito começa a estar curado dos medos e das setas que Satanás lança. Olha, isso aí não dá certo. Olha que não é. Porque eu levanto um escudo da fé, e fé, e escudo, e armadura de Deus, e essas atitudes são no nosso espírito, como servos, filhos de Deus, homens, mulheres, cheios do Espírito Santo. Segunda frase que precisamos destacar aqui: trazendo cura. A palavra do Senhor diz: trará cura. Na minha versão, na Bíblia Thompson, está trazendo salvação. Mas no original, a palavra também é trazendo cura. O Senhor quer trazer cura aos seus filhos. A maioria dos problemas que temos entre nós é por falta de gente curada. No meio do louvor, tocando, cantando, executando algum ministério, os problemas no casamento, os problemas nos relacionamentos, os problemas nas finanças, os problemas, as dificuldades pessoais, sempre estarão sendo originadas em algo que não foi curado dentro de nós. Um temor, um medo, alguma coisa. O Senhor vem e diz: filhos, para vocês que me temem, que estão caminhando comigo, que estão buscando a sabedoria, a doutrina, o meu ensino, vai nascer o sol da justiça, eu vou trazer cura debaixo das suas asas. Irmão, Deus está nos ensinando, e o Senhor foi me mostrando nesse texto uma declaração. Um axioma é algo que nem sempre está escrito assim, publicado e declarado, e estudado e redigido, mas que é uma verdade conhecida por todos e que executa uma função entre nós. E essa expressão que eu vou citar é um axioma, é uma declaração que pode nem estar escrita aqui, mas é verdade e atua entre nós. Para alguém louvar a Deus de verdade, precisa estar curado. Existe fundamento bíblico para essa declaração. E aqui a palavra do Senhor revela exatamente isso. Então o Senhor vem para os que temem o seu nome, filhos maduros, para trazer cura, cura no espírito. E trazendo cura também para o corpo, para a alma, em tudo que podemos ou poderíamos estudar, e não vamos hoje, sobre cura. Mas principalmente, algo que Deus quer realizar na minha vida e na sua vida, porque não é possível louvarmos e adorarmos ao Senhor sem que haja cura. Por isso, Malaquias diz: para vós, meus filhos, vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, que é Jesus, trazendo salvação e consigo trazendo cura também, debaixo das suas asas. Então, saireis e saltareis como bezerros libertos da estrebaria. Saireis e saltareis diz respeito à libertação e diz respeito a júbilo, a cura na alma. Só alguém que está muito feliz sai gritando sem se preocupar o que as pessoas vão dizer. Só alguém que está cheio do toque do Espírito Santo vai levantar as suas mãos e começar a cantar, mesmo que o que não sabe de nada diga essa cantoria dos crentes. Só alguém que foi liberto pelo Senhor pode começar a cantar, saltar como um bezerro liberto da estrebaria. Liberdade, cura traz libertação, irmão. Hoje eu fui mais uma vez visitar a irmã Rosita, e ela está assentada, e ela não tem mais aparelhos de respiração, e ela não tem mais tubos, e ela não tem mais nada ligado ali, prendendo. Ela foi liberta porque veio a cura, e ela foi para o quarto, saiu do CTI, foi para o quarto, mais de 2 meses no CTI, 2 meses de oração, 2 meses de clamor, 2 meses de perseverança, e ela foi curada. E quando ela foi curada, ela foi liberta até dos tubos, até das coisas físicas. Para eu e você sermos libertos de coisas que muitas vezes não sabemos como, é necessário vir cura. Para os ímpios vem fogo e não sobra nada, mas para os que temem o nome do Senhor, isso é, para aqueles que buscam o seu ensino, os seus mandamentos, haverá cura, salvação, cura. E esta cura gera: saireis e saltareis como bezerros libertos da estrebaria. Libertação e júbilo, cura também na alma, irmão. Gente que canta ao Senhor, gente que louva ao Senhor, gente que exalta ao Senhor, tem que ser gente que foi tocada por Deus. Gente amargurada, louva mais ou menos assim, cantarola. Gente cheia de traumas, de feridas, de complexos, gente cheia de coisinhas, canta como qualquer um canta, toca como qualquer um toca, vem ao culto. Agora, gente ferida não consegue nem estar presente na cantoria dos crentes, porque Satanás sabe que no meio do louvor tem cura. E o que é ferido e marcado e doente não suporta ver alguém saltando de júbilo e cantando louvores ao Senhor. Esta irmã chegou aqui e todo o tempo do louvor ela ficava com as mãos no ouvido e tampando. E eu ficava: Deus, por que que aquela senhora fica tampando? E ela fica assim, ela fica... Hoje, como é que você está com o ouvido? Está ótimo. Você foi liberta disso aqui? Foi. Outro dia ela falou aqui: pastor, eu já não preciso mais pôr a mão, eu já estou, o zumbido saiu. Eu já consigo ouvir os louvores, eu já consigo ouvir a música, o louvor liberta, o louvor cura, o louvor gera cura para que haja mais louvor. É impossível, irmão, alguém que não está sendo tocado, curado, alguém que não está recebendo salvação em todo o tempo de Deus, louvar e adorar para valer. Pode até tocar, cantar bonito, mas não é louvor. Não é júbilo, como um bezerro saltando pela estrebaria fora, livre, liberto. Cantamos aqui: hoje eu sou livre em Cristo Jesus.